Independente do que aconteça, todo sofredor encontrará o seu lugar. Se liga aí. Todo mundo tem um pouco. Na favela, só pipoco. Na viela, tem desgosto. A mãe que chora e o filho não vê. Filho que perde a glória pra poder ter carro bom, dinheiro no bolso. Vagabunda chupando até o osso. Te dá a bica quando a casa cai. E corre atrás daquele que tiver mais. Se parar pra pensar, cê vai endoidar. É melhor que se pá, só lembrar daquela que nunca vai te abandonar. Sua mãe dá valor, hoje em dia é ruim. Ei, que se foda, parei na Febem. É eu por eu e mais ninguém. Ela chora, sofre, morre a cada dia. O seu lamento abre a ferida. Ter que passar humilhação na visita. Ter que olhar sua cria perdida. Porque onde foi que eu errei? Será que aquele dia eu peguei? Tinha que abraçar, mas expulsei. Agora não sei que caminho tomar. Vou esperar e vou orar. Pode crer. Louco, triste, deprimente. Mas é a real, infelizmente. Ladrão é ladrão, você sabe como é. Cada um segue o caminho que quiser. O caminho estreito é o mais difícil. O caminho fácil evita sacrifício. Certo, errado, nada disso. Conseguir viver é o nosso compromisso. Enrolação, decepção. Entrar no shopping, perceber a expressão de medo, espanto, desconfiança. Infelizmente arrombado, eu não tive herança. E aí? Balconista, tudo modelo. E as pretinhas, tudo no descabelo. É, varrendo o chão, limpando o banheiro. E aí? Trampo digno e verdadeiro. Ela sai dali, tudo de cabeça erguida. E busca com honestidade viver a vida. A diferença tá na cara, não tentar esconder. Esconde o preconceito, esquece do direito. Mas assim tá legal, tá tudo perfeito. Não respeito o velho, menosprezo os pretos. Sociedade sempre foi desse jeito. Desvaloriza o moleque pra depois ele ser detento. Violento, frio e sanguinário. Inversão de caráter, tudo ao contrário. Não precisa ir pra escola pra se formar. Faculdade da rua, esse é seu lugar. Se liga, TV, o mal está ali. Você abre o jornal, o mal está ali. Você olha pro lado e não dá pra fugir. Tá lindo. Mas o fim do túnel não está mais ali. É nóis. Mas o fim do mundo ainda não é aqui. Vai daí. A tal da luz existe e continua ali. Está ofuscada, é ruim de definir. Mas ela é divina. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vai sim, vai brilhar. Todo sofredor encontrará o seu lugar. Vai sim. Mas mesmo assim é muito louco o que acontece. A periferia é forte, resistente e prevalece. Prevalece a força da mãe que não esmorece. Esquece da própria vida, mas do seu filho não esquece. Corre atrás sozinha na maioria, sem companheiro. Tem sonho que um dia seu filho se forme um engenheiro. Mantenha a distância do crime, mantenha a distância da droga. Que puxa do louco regime, que leva os moleque pra cova. No desbaratina, molecada tá se ligando. Que o barato era louco e mais louco tá ficando. Para pra ver, 50% tá estudando. Longe da TV, tem os peixinhos se formando. A faculdade na periferia é utopia. Mas isso vai mudar, mano. Eu tenho fé um dia. Uma coisa é certa, como dois e dois são quatro. A voz da favela é o rap, isso é um fato. Hoje tem orgulho da sua origem, não nega jamais. Começo de tudo, saída de DJ, o Racionais. Não se entrega jamais, sobreviver. Cabeça sempre erguida e cara de frente. Só de crer. O mal está ali. Você abre o jornal, o mal está ali. Você olha pro lado e não dá pra fugir. A luz no fim do túnel não está mais ali. Mas o fim do mundo ainda não é aqui. A tal da luz existe e continua ali. Está ofuscada e ruim de definir. Mas ela é divina e não faz fugir. Agora a pena vai. Vai sim, vai brilhar. Todos os Pode crer, é desse jeito. Viver no gueto, sobreviver ao medo. ao tiroteio sem receio. Paz aqui não vejo, com exceção de raras famílias unidas. Sinopse de filme nostálgica, trilha sonora infelizmente continua a mesma. Corpo no chão e um repórter ali cobrindo a cena. Assim seja, inferno na arena. O sonho de consumo cria predador atrás da presa, que se resvala nas blindagens dos carros importados. O Kojima rastreador enfiado no rabo, fazendo limpo na clínica de estética, enquanto a mãe do predador sofre na favela. Sem esgoto, sem água, posse encanada. Só uma Nossa Senhora com vela na sala. A bala, quem na bala busca joia rara. Psicopata que vira herói na agência bancária. Não queria ver os mano com tanta revolta, trocando tiro com a rota por pontos de droga. Se ele é de frente com fuzil, com granada, na frente das crianças da quebrada. Que nada truta. Infelizmente é isso mesmo, meu querido. Beijão no coração, procedente bandido. E eu vejo os moleques de segunda, pique sangue nos olhos, da febre das fortunas, sonhando em ter uma Mitsu conversível. De noite doce bolha, um Cartier suíço. Quem entristeceu, não se esquece jamais. Lembra que o crime não é rosa, só morte. Esqueça, o mundo poderia ser bem melhor se a fé do homem fosse igual a fé de Jó. Fazer o que se aqui nasceu, vem assim vagabundo. Todo mundo vem com a cabeça assim, a luta no final do mundo. Você liga o mal está ali. Vai em cima, vamos pra cima. O jornal, o mal está ali. Todo mundo, vamos pra cima. Vem com nós, vai. Eu quero ver, é lindo, tá lindo, hein. Mas o fim do mundo ainda não é aqui. A palavra nos existe, continua ali. Pode crer, vamos lá. Agora só quem é favela vem do sol. Pode crer, pode crer, pode crer. Vai sim, vai brilhar. Todo sofredor encontrará o seu lugar. Vai sim, pode acreditar. Todo sofredor encontrará o seu lugar. Vai sim, vai brilhar. Todo sofredor encontrará o seu lugar. Vai sim, pode acreditar. Todo sofredor encontrará o seu lugar. Desse jeito total. Valeu.